Boa noite, amigos. Está no ar mais uma edição de Flutuar, este programa que é dedicado especialmente à música de flauta. Deixe-se levar pelas grandes emoções deste maravilhoso instrumento e tenha uma boa viagem. Thank you. Assim esperamos que tenha aproveitado ao máximo esta primeira seleção de grandes músicas ao som de flauta. Temos mais 3 músicas para finalizar este programa e esperemos que façam um bom proveito. Da minha parte, eu volto para a semana. Tenham todos uma boa semana e fiquem bem.